ZYC 299, Rádio Educadora da Bahia FM Estéreo 107,5, uma emissora do Instituto de Rádio Difusão Educativa da Bahia, IDEB. A Educadora apresenta Encontro com o Chorinho. Criador do cavaquinho de 5 cordas e mais tarde da bandurra, instrumento com 12 cordas, Mário Álvares da Conceição é mais um chorão cuja produção acaba de ser restaurada. Cavaquinista e compositor, Mário Álvares teve o cavaquinho como seu primeiro instrumento. Aluno de Ernesto dos Santos, o Donga, que também iniciou suas atividades musicais com o cavaquinho, Mário Álvares chegou a ter suas composições transcritas pelo maestro Anacleto de Medeiros para execuções da banda do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. No bloco de abertura, 3 peças de sua autoria vão aparecer em releituras para instrumentos de sopro. Thank you. um xote e duas polcas do cavaquinista Mário Álvares da Conceição apareceram na abertura do programa. Cheirava-te, Polca em Sol e Falando as Flores, com Pedro Amorim em solo de bandolim, o flautista Toninho Carrasqueira e o trompetista Jessé Sadoc. Dois dos mais legítimos executantes do sax e do clarinete, Amintas José Pereira e João Neves, vão aparecer nesta produção, tocando choros inéditos de seus repertórios. Amintas José Pereira é um músico mineiro e João Neves, um baiano, que teve sua formação em bandas de música do interior de nosso estado. Diaminta José Pereira com o autor, escutamos o choro Topada no Toco e João Neves de sua autoria, o choro Brilhando. Ainda com a Minta José Pereira, Pode Serra, um choro de sua assinatura. Apesar da resistência de seus autores, não foram poucos os choros que tiveram suas melodias vecejadas. Muitos deles são peças consagradas do repertório e cujas letras passaram quase despercebidas dos apreciadores do gênero. Um exemplo é o choro Sons de Carrilhões, clássico de João Pernambuco, que também recebeu versos de Henrique Felipe da Costa, o Henricão. Grande amor, eu vou partir. Sei que saudade terá sentir, pois eu fiz tudo para lhe agradar. Me faz sofrer, me faz penar. Quando distante eu estiver, pode pensar o que quiser. Pode dizer que eu fui um louco em deixar este meu divino lar. Você sempre fingiu não compreender

Para que dista apareceu, logo lhe deixou mal. Agora fica reclamando que dançou sem conhecer o tal chorinho gostosinho que obriga o corpinho a remexer. Vou pedir pra dar o bis para ver você dançar este choro jogadinho que é mesmo de amargar. Olha o moço do trombone que o bis vai executar. Vamos nego, tira a dama que o choro vai começar. Você me disse que dançava e que no choro era o tal. Paraquedista apareceu, logo lhe deixou mal. Agora fica reclamando que dançou sem conhecer o tal chorinho gostosinho que obriga o corpinho a remexer. Você ouviu Paraquedista com Carlinhos Vergueiro, de José Leocádio. Doce de Coco, de Jacó do Bandolim, com Elisete Cardoso. E Sons de Carrilhões, de João Pernambuco, com Henrique Felipe da Costa. A Rádio Educadora está apresentando Encontro com o Chorinho. Violonista e pesquisador Maurício Carrilho, o músico Marcelo Bernardes é o que se pode chamar de saxofonista brasileiro. É que apesar de não ter conhecido Pixinguinha pessoalmente, é como se tivesse sido seu aluno. Marcelo Bernardes dá continuidade a esta escola com um fraseado e sonoridade que transportam sua execução para os bons tempos do famoso compositor. Thank you. Três polcas de autoria de Mário Álvares da Conceição apareceram no programa. Assim mesmo, Não Venhas Assim e Despedida. Seus executantes, Proveta do sax tenor, o solista de clarinete Paulo Sérgio Santos e Marcelo Bernardes em solo de sax tenor. Pedro Manuel Galdino, flautista e compositor do século XIX, foi um dos primeiros compositores de choro a ter suas composições gravadas em disco. Pedro Galdino foi contemporâneo de Candinho Trombone, Juca Russo, Calado, Viriato e Rangel, pioneiros da música de choro. são de sua autoria as três polcas que aparecem no bloco seguinte. Thank you. mais três flautistas de gerações diferentes deram sequência a esta produção com polcas de Pedro Manuel Galdino, Marcelo Bernardes, Toninho Carrasqueira e Altamiro Carrilho, que tocaram Dudu, Flauzina e Carinhosa. E quem fez o programa é Danilo Brito, também conhecido nas rodas de choro pelo apelido de Moleque Atrevido. Com pouco mais de 15 anos de idade, Danilo Brito é um jovem bandolinista que está se destacando entre os solistas desse instrumento. Thank you.